A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Diferente do que é hoje, quando jovens e crianças ficam trancados em casa ali no Facebook, sem sequer ter contato com a luz do sol, né? A gente ali nos anos 80 tinha uma sede por liberdade, por ganhar as estradas do mundo. É, eu me imaginava como se fosse o Peter Fonda em Easy Rider, lembra? Peter Fonda. Mas com a falta de dinheiro e sem a permissão sequer para ir lá no quarteirão de baixo, ficávamos em casa sonhando com o dia que poderíamos sair pelo mundo, descobrindo todos os seus segredos e tal. Mas enquanto nada de animador acontecia nas nossas vidas, a gente ainda tinha que amargar também o nosso triste compromisso com a escola, né? Cara, que horrível. Como engraçado, né? Como um moleque odiava ir pra escola. Eu odiava. É, eu também. Mas isso às vezes não era tão ruim, pois de vez em quando esta instituição que nos trazia a sensação de perda do nosso precioso tempo, eles faziam uma conexão das nossas vidas vazias com o mundo lá de fora. E isso acontecia bastante quando era agendada uma excursão escolar. Fala a verdade, Walter Rezende, você curtia as excursões? Agora começando mais um passeio. Esse bonde aqui da frente, ele foi fabricado na Escócia. Eu quero que vocês adivinhem o ano dele. Quem acha? 1960. Apesar de eu não ter ido em muitas excursões, né, eu participei ali de algumas e realmente aquilo era libertador, né? Pois é, quando o ônibus aportava ali na frente da escola, era como um portal que abria direto para o mundo. Pois naquela época, não é como hoje, que todo final de semana os pais colocam ali seus filhos dentro de um carro popular financiado em 60 vezes e vão ali para um dos 40 shoppings da cidade se entupir de gordura trans num cinema qualquer. Na verdade, aquela era uma época de dificuldades, com inflação de 80% ao mês, e o nosso conceito de diversão era arrebentar nossos dedos nos carrinhos de rolimã e depois irmos todos juntos ali no bar do Seu Ivo dividir uma garrafa de tubaína entre seis moleques e às vezes um pão com mortadela. Esse episódio foi sugerido pelo nosso querido ouvinte Rogério Axon, e ele é do Rio de Janeiro, e lembra que a mesma instituição que nos priva da liberdade, às vezes também dava a gente uma dose do que havia de melhor no mundo, nos levando, e o que eu vou dizer é familiar apenas para os ouvintes de São Paulo, nos levando para o Play Center, para o Planetário, para o Zoológico, para o Jardim Botânico. Campos do Jordão nunca fui, Walter. Nunca Instituto foi? Butantan, não, não com excursão de escola. Cara, eu quase perdi minha virgindade em Campos do Jordão. Eu fui para a excursão do Sesc, cara. Que derrota, excursão pro Sesc. Exatamente. Então, e outros baluares aí do entretenimento meia boca, né? Pois naquela época era pra quem sofria da falta de grana. Isso aí era, parecia uma Disneylândia. Andar no pedalinho no Sesc Interlagos. Ah, olha o Mickey. O Mickey foi lá que você pegou a menina dos peitos peludos? Foi. E o frenesi começava ali já no busão, né? Pois assim que entrávamos na bumba, já vinha aquele sermão para que não colocássemos metade do nosso corpo pra fora, nem depredássemos o veículo, nem tampouco fazer o número 2 no banheiro, você lembra? Ah, peraí, mas isso quando o ônibus era alugado, porque geralmente era um ônibus da CMTC, que era um ônibus municipal, até porque eu estudava numa escola municipal, e a guerra era pra ver quem sentava no banco do cobrador. Exatamente, e pra quem ia sentado no motor atrás, porque naquela época os coletivos adotavam a posição traseira para colocar os equipamentos de propulsão, né? E excursão de escola me cheira Cheetos, cara. O Cheetos, na minha opinião, deveria chamar chulezitos. E lembra daquelas entradas de ar que tinham ali nos tetos dos ônibus antigos? Claro, se você dava uma empurrada, ela plop, cara, abria. É, era grande isso. Certa vez eu fui numa excursão, acho que foi pro Play Center, Parque esse que inclusive está com o funcionamento de dias contados, né, Walter? Os caras vão fechar. Acho que mês fechar, que vem, né? É. A gente podia fazer um episódio do Play Center, né? Que tanto nos rendeu alegria. E ficava duas semanas com o carimbo, sem lavar o braço, com o carimbo, só pra mostrar pros demais. Que verdade, isso vai ter um episódio ainda. E teve um moleque, esse cara simplesmente saiu ali por aquela entrada de ar, sim, com o ônibus em movimento, e... o ônibus andando, claro que não tava a muita velocidade. Então ele saiu, foi engatinhando, e com o ônibus em movimento, daqui a pouco ele botou a cabeça lá na frente do para-brisa. E o motorista desesperado, a diretora da escola. E tinha os moleques mandando ligar o limpador de para-brisa pra tirar aquela sujeira de lá. E nesse mesmo Play Center, Alexandre, que você tá falando, uma vez aconteceu uma excursão, rolou uma parada engraçada. Estávamos eu e um amigo na fila, né, numa das enormes filas dos brinquedos. Aí esse amigo meu, que era um pouco mais popular com as mulheres, fez uma amizade com duas meninas que estavam ali na fila. Papo vai, papo vem. E num determinado momento, as duas meninas foram no banheiro e deixaram com esse amigo meu a câmera fotográfica. Quando elas foram pro banheiro, ele teve um insight, também correu pro banheiro. Eu até pensei que ele queria roubar a câmera. Ele correu pro banheiro, minutos depois ele voltou com a câmera fotográfica, né? Antes delas voltarem. Aí eu perguntei, mas o que aconteceu que você foi fazer? Ele falou assim, não, eu fui no banheiro, abaixei as calças e tirei uma foto do meu filho. Aí eu falei, imagina quando os pais dela... levarem pra revelar, porque elas eram garotas, não tinha dinheiro pra revelar. E no meio das fotos, tá lá, o close-up de uma genitália masculina. Com certeza essas duas meninas passaram poucas e boas ali com os pais. The wheels on the bus go round and round. Outra coisa é que essas excursões, até porque a gente era meio sem grana mesmo, e bom, se você fosse comprar um refrigerante no Play Center, você tinha que deixar os seus dois olhinhos lá como pagamento. Então você já levava de casa na mochila. Então você levava aquelas latas de refrigerante. Garrafa, né? Porque era garrafa. Exato. Não, era lata mesmo. Assim, lata não era o alumínio, lata era a lata de lata. De aço. Exato. Isso. E daí levava sempre um Cheetos, como a gente falou, um Fandango. Entupido. E o nariz entupido, clássico da padoca, né, cara? Nariz entupido. E você ficava aquelas 12 horas do seu dia à base dessas coisas. Mas só o nariz entupido tinha tanto açúcar que te dava energia, cara, pra você voltar a pé depois da excursão. E a ouvinte Madalena Barila, ela disse que em uma excursão pro Instituto Butantan, lugar esse que, pra quem não sabe, é uma exposição permanente de serpentes vivas, também mortas, né? Os caras guardavam as serpentes nos postes de maionese, há um tempo atrás pegou fogo, perderam as serpentes. Daí veja só a pastifaria que a Madalena criou com uma professora. Ela falou pra tia que ela teria de sair do serpentário e mostrar o documento de identidade, pois seria com certeza confundida com uma das cobras. Resultado, ela foi suspensa. E também o ouvinte, o Ricardo, ele que não disse o sobrenome dele, falou que em uma excursão pro Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro, um amigo dele achou que estava de bermuda por baixo de uma calça de agasalho. E quando tirou a calça pra ficar mais à vontade, ele não estava nem de cueca. Aí ficou com o rabo de fora ali, cara, no meio de 200 pessoas. Excursões de escola eram ótimas, o Walter. Lembrando aos ouvintes do Agente em 86 para mandarem dicas de episódio, suas histórias para o e-mail falecom@agenteem86.com.br. Vá lá na nossa fanpage no Facebook, dê um curtir. Fiquem ligados nessa fanpage, porque a gente sempre dá uma dica dos próximos assuntos, aí vocês podem mandar histórias. Esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. A gente tá falando de excursões, você tem uma história muito boa sobre uma excursão pra Caverna do Diabo. Inclusive foi a última excursão que eu fui na minha vida. Você podia fazer uma versão resumida pra gente? Vamos lá. Porque ela é vexatória. Eu tinha uns 15 anos e ia rolar uma excursão pra Caverna do Diabo. Eu falei, vou nessa. Porque eu era meio que encantado com uma garotinha lá. E achei... Caverna do Diabo? Eu achei que ia ter alguma chance. Essa parte é decepcionante já. Porque a garota foi com um namorado. O cara tinha 3,15 metros de altura e tal. E a gente até então teve de conversar apenas sobre música, eu achava que ia conversar sobre amor também, enfim. Ah, detalhe, eu levei, pedi pra minha mãe fazer uma cumbuca pra mim, porque eu não tinha grana também. Mas eu tava com 15 anos e a minha mãe meteu o nariz entupido dentro da mochila. Energia. Energia que dá gosto. E eu passei 16 horas na caverna do diabo com 3 nariz entupidos. Mas enfim, sem a grana toda, mas já com o rango garantido, a gente chegou lá no parque reservado ao diabo. Ah, beleza, agora é só entrar na caverna e ok, só que tinha que pagar pra entrar. E você não tinha um puto no bolso? Puto, cara. Eu e mais os dois malucos não tínhamos. Eu nem conversava com os caras, eram de outras séries e tal, mas a gente não tinha grana. Eu falei, putz, meu, a gente veio até aqui e não vai poder entrar e tal. Mas era um portãozinho pequeno que separava as pessoas da caverna. E a caverna ia, tipo, abrir às 8. E a gente tinha chegado lá, acho que era umas 6, 7 da manhã. Tipo, cara, vamos entrar dentro dessa caverna, tipo, esse portão. E a gente se embenha dentro dessa caverna e ok. E abraço o diabo. Os caras, ah, não, mas vai acender as luzes, certo horário. Não, mas vamos lá, cara, vamos entrar aí. Quem vai achar a gente dentro dessa caverna? A gente se embrenhou, sem nenhum isqueiro pra se iluminar. E a hora que achamos uma pedra, ficamos lá escondidos atrás. Daqui a pouco eu só ouço um grito da boca da caverna. Se tiver alguém aí dentro, sai agora. Eu já logo pensei, Satanás, é você? Eram seguranças do parque, cara. E eles começaram a acender as luzes e vinham com as lanternas só procurando. Chegou uma hora, óbvio, o cara meteu a lanterna na minha cara. Falei, ah, são engraçadinhos, vamos saindo. Aí beleza, saiu com aquela cara de detento e foi pra tomar banho de sol. Então saindo, já tinha uma fila gigante de pessoas pra entrar na caverna. Os que tinham, cara. Os que tinham grana e pagam o bilhete de acesso. E uma fila gigante. E como os caras demoraram pra procurar a gente ali, o que deveria ter sido aberto às 8, abriu, sei lá, umas 8h30. Cara, a gente era vaiado, xingado, cuspido. E a menina que você era apaixonado? Tava na fila. Jogaram chiclete na minha cabeça, que grudou no meu cabelo. Eu nunca mais vi mais isso.